Porque eu li uma parte falava sobre a força de vontade, que a pessoa poderia querer ter o hábito, ela tinha que ter algo a mais, que aí fizesse ela permanecer no hábito para poder conquistar aquilo que ela quer, para ela poder ter o hábito que ela quer. É, tinha uma parte do livro que falava que, quando se ia entrevistar as pessoas, falavam a respeito que era Deus, que era a força de Deus, mas isso não convém para os cientistas, eles queriam saber o que que era. Então, era a força de vontade para poder permanecer no hábito e conseguir conquistar aquilo que deseja. E também tem uma parte que diz que fala da que, por exemplo, um determinado hábito ele pode ser relevante para outra coisa, que fizeram um experimento com crianças que colocaram os biscoitos, os cookies, e disseram para elas que se ela ficasse tanto tempo sem comer aquele cookie, que daqui a alguns minutos, se ela voltasse, ela ganhava mais outro. Essa tentação, essa força de vontade das crianças, depois foi estudada quando elas ficaram mais velhas e perceberam que quem resistiu a comer o biscoito, elas conseguiram ter notas mais altas, conseguiram fazer cursos melhores, sabe? Eram mais felizes. Então, me parece que um hábito, por mais simples que seja, de ter uma força de vontade de resistir a um biscoito, reflete na pessoa ter a força de vontade de conseguir fazer uma lição, de conseguir estudar para uma prova e ficar bom naquilo para poder passar numa faculdade. Bem interessante isso aí que o Idelson falou. E, inclusive, eu estava analisando aqui esse caso no livro, né? Que é de quando as crianças foram submetidas ao teste dos marshmallows e fizeram aquele cruzamento todo de comparação, né? E o que eu percebi é que o entendimento de quando você visualiza o futuro, coisas de médio e longo prazo, também ajuda muito. Na perseverança e no resistir à tentação de sair fora daquilo que está sendo proposto. Então, assim, quando a pessoa tem a visão imediatista, ela acaba trocando uma grande recompensa, né, que seria a longo prazo, por algo pequeno a curto prazo, simplesmente por não controlar os seus impulsos, né? A gente vê aquela frase de trocou. Se vendeu por um prato de lentilha, esse tipo de coisa se vendeu por pouco, e a gente vê que faz todo sentido. Então, a falta de visão do benefício de longo prazo acaba prejudicando também. E o contrário também é verdade. Quando você tem em mente o prêmio, o benefício, as chances são muito maiores de permanecer ali naquele propósito. Isso da força de vontade realmente é interessante. É, falou em cookies, e aí eu lembrei o que aconteceu comigo agora há pouco. Meu marido está de dieta, que não é nada assim, é só para a gente mudar os hábitos alimentares, e eu entrei na onda, obviamente, para não ter que fazer duas dietas diferentes aqui em casa. E a alimentação é super saudável e tal, mas hoje ele viajou, fui fazer compras, passei na frente de um Chocotone da Balduco. Aí eu pensei, para que que eu vou comprar se eu estou de dieta, estou satisfeita e não preciso, isso não faz falta. Aí eu dei uma outra volta, passei novamente e disse não, mas aí meu marido está viajando, eu posso comer. Ou seja, me acabei, estou aqui arrependida nesse chocotone. E então é isso, faltou de minha parte força de vontade para não resistir e seguir com o meu hábito saudável. Eu só precisei de uma deixazinha assim, tipo, ah, meu marido viajou, não preciso seguir a dieta. Mas eu não devia ter mudado esse hábito que estava interessante. Cláudia, isso realmente é incrível. Parece que nós ficamos com a briga interna para convencer. A gente sabe que está errado, sabe que está indo contra o hábito que a gente está querendo desenvolver, porém, fica uma voz justificando. E o mais interessante é que as justificativas são racionais, elas são plausíveis. Então, assim, acaba que se a gente não tiver algo forte, sabe, uma visão da conquista, né, uma certa fé que aquilo faz realmente sentido, vai surtir resultado, nós acabamos nos deixando convencer a nós mesmos a desviar. E a deixa, parece que na hora que a deixa acontece, a gente entra num estado louco de alerta. Muito legal isso. Vamos tentar identificar sempre esses comportamentos para a gente não cair nessa. Demetrios, você tocou num ponto muito importante e exatamente o que eu ia falar, né? Vou ler um trechinho aqui rápido. Os pesquisadores se basearam nessa descoberta para explicar todo tipo de fenômeno. Alguns sugeriram que isso ajuda a esclarecer por que pessoas bem-sucedidas em outros âmbitos sucumbem a casos extraconjugais, que têm mais chance de começar tarde da noite, após o longo dia, exercendo a força de vontade no trabalho. Ou porque bons médicos cometem erros primários, o que ocorre com maior frequência depois que o médico terminou sua tarefa longa e complicada, que exige concentração intensa. Se você quer fazer alguma coisa que exige força de vontade, como sair para correr depois do trabalho, precisa preservar o seu músculo da força de vontade durante o dia. Muraven, ou Muraven, sei lá, me disse: se você gastá-lo cedo demais em tarefas entediantes, como escrever e-mails ou preencher formulários de despesas complicados e chato, toda a força terá se dissipado quando você chegar em casa. Então, assim, o interessante é que é impossível se manter com aquela força de vontade o tempo todo. Então, assim, aí vem a lista de prioridades, né? Quando a gente tem as prioridades bem definidas na nossa mente, a gente consegue preservar essa força de vontade para essas atividades relacionadas a essas prioridades. Então, assim, muitas vezes eu tenho percebido isso, principalmente com essas pessoas que falam que são multitarefas, apesar de eu não acreditar que isso é eficiência, né? Mas, assim, tem vários casos. Mas, porém, tem gente que faz várias coisas ao mesmo tempo, aí lê um pouco, vê o e-mail, vê um pedaço de vídeo, trabalha alguma outra área e aí está pensando mais tarde o que é que vai fazer, aí depois pensa no happy hour, depois pensa no problema com o filho e nas contas para pagar e vai juntando aquela bola de neve na mente que ela simplesmente dispersa. As forças de vontade vai lá embaixo e a pessoa não consegue manter foco naquilo que é interessante. Então, assim, serve aí de sacada muito importante, gente. Manter a prioridade e preservar também o músculo dessa força de vontade, né? Vamos aí ter a partir desse toque aí começar a melhorar nesse quesito. Eu vou ler aqui para vocês um trecho rapidinho, só para que vocês possam entender um pouco sobre isso. Quando Travis começou a trabalhar na Starbucks, por exemplo, seu gerente lhe apresentou os hábitos logo de cara. Uma das coisas mais difíceis nesse serviço é lidar com um cliente bravo. O gerente de Travis lhe disse: quando alguém vem e começa a gritar com você porque recebeu bebida errada, qual a sua primeira reação? Não sei, disse Travis. Acho que eu fico meio assustado ou bravo. Aí o gerente disse: isso é natural, mas nosso trabalho é proporcionar o mesmo atendimento ao consumidor, mesmo quando há pressão. O gerente abriu o manual da Starbucks e mostrou a Travis uma página que estava quase toda em branco. No topo lia-se: quando um cliente está descontente, meu plano é. Este livro de exercícios é para você imaginar situações desagradáveis e anotar um plano de reação, disse o gerente. Um dos sistemas que usamos é chamado método Leite. Nós ouvimos o cliente, reconhecemos a reclamação dele, tomamos uma atitude para resolver o problema, agradecemos a ele e então explicamos por que o problema aconteceu. Então, assim, num negócio, a gente percebe, eu, por exemplo, que trabalho no segmento aí da moda, de vestidos de noiva, sempre tem aquelas noivas que têm problemas, né, e comportamentos que já aconteceram anteriormente. Às vezes Ela está ansiosa, está insegura. Às vezes, por exemplo, na hora das provas de roupa, ela se sente que está emagrecendo, outra hora se sente que está gorda. Então, assim, é uma bomba de situações e de emoções, né? Então, o que que a gente faz? A gente já vai dominando certos comportamentos, já antevendo isso. Então, já para prevenir. Então, se a gente já sabe que a gente já consegue ver que a noiva está nervosa porque está insegura, a gente já tem um certo padrão de atendimento para tranquilizá-la. Então, assim, tem noiva que quer ter certeza que o vestido vai ficar bom. Então, a gente já vai por aí, sempre mantendo a calma, não indo na pilha e explica por que que às vezes está dando uma prova de roupa a mais, né? Faz tudo aquele atendimento baseado naquilo. Agora, quando já vem uma outra que está muito feliz, muito bem-humorada, então a gente já pode ter um pouco de liberdade de fazer alguns elogios, né? Coisas que são verdadeiras, mas assim, cada vez que a gente percebe um hábito de um cliente, um hábito que já vem acontecido, nós já temos que estar preparados para agir sobre aquilo ali, né? Isso é o que os profissionais fazem. Então, assim, é fundamental que vocês, né, que nós entendamos cada vez mais sobre hábitos para que possamos ser mais profissionais. E tanto isso funciona na empresa, como funciona em casa, né, como funciona com os amigos. É só observar, né, os traços, a fisionomia, ter aquela maldade, não é maldade, aquela sensibilidade para perceber, e com isso a gente já pode ter uma meio que na reserva, reservado uma certa atitude para agir da melhor forma sobre aquilo ali. Nesses padrões de comportamento de clientes, eu que atuo nesse segmento também, tendo clientes de uma empresa em que eu participo e também no segmento de consultório, o que muito acontece é murmuração e muitas vezes as queixas de reclamação no sentido de não posso isso, não posso aquilo. Parece que a pessoa aproveita o momento de você estar ali disponível para ela, para que ela possa reclamar de coisas que não vão muito bem na sua vida. Só que a gente pode observar que mês a mês a reclamação é a mesma. Ah, eu estou com muitas contas. Ah, esse mês eu não ganhei o suficiente. Ah, esse mês eu tive que comprar medicação. Ah, esse mês eu tive que ajudar um pouco mais em casa. Esse mês me faltou dinheiro para N situações. As coisas estão difíceis. A coisa tá feia, né? A crise está aí, é uma moda agora falar de crise. Então, assim, as objeções que eu chamo de reclamações são sempre as mesmas. Então, o mesmo cliente meu lá em novembro, dezembro, agora estamos em janeiro, ele reclama das mesmas coisas, da dificuldade de dinheiro, né? Então, hoje mesmo uma cliente me disse: ah, e agora eu tenho que dar um pouco mais de reforço na minha casa, porque o meu marido está tendo dificuldades na empresa e a gente não sabe, né, até quando ele vai permanecer lá. Então eu tenho que segurar as pontas um pouco na parte financeira, porque vai que ele não tenha condição de pagar as coisas em casa e eu tenho que ajudar. Mas isso não é somente agora, isso já vem há alguns meses, acredito que o ano todo de 2018. Praticamente eu ouvi isso todos os meses, porque logicamente sabemos a situação atual financeira de governo, né? Mas ela traz isso para a realidade das dificuldades pessoais dela. Então eu penso que nós, entendendo o padrão das queixas do nosso cliente, paciente, que são esses hábitos, se torna um hábito, né? Dizer de algo que não está bom. A partir do momento que alguém está disponível a ela, e isso dá a percepção de que alguém vai me ouvir nesse momento. Então, essa é a deixa dela. Alguém vai me ouvir, então é onde ela reclama. Quando percebemos isso, nosso objetivo deve ser em quebrar as objeções dessa pessoa, mostrar outra realidade para ela. Eu vou ler aqui um trecho do livro para que vocês possam já entrar no contexto. Para lidar com essas tensões, a equipe desenvolvera regras informais, hábitos exclusivos daquela instituição, que ajudavam a evitar os conflitos mais óbvios. Os enfermeiros, por exemplo, sempre checavam 2 vezes os pedidos dos médicos, que tendiam a errar, e em silêncio garantiam que as doses corretas fossem registradas. Dedicavam um tempo a mais só para escrever de forma legível nas fichas dos pacientes, para evitar que um cirurgião com pressa fizesse o corte errado. Uma enfermeira me contou que desenvolveram o sistema de cores para alertar uns aos outros. Escrevíamos os nomes dos médicos em cores diferentes, nos quadros brancos. Ela dizia: azul significava legal, vermelho significava imbecil, e preto queria dizer não contradiga, em hipótese alguma, senão ele corta sua cabeça. O Rhode Island Hospital era um lugar tomado por uma cultura corrosiva, diferente de Alcoa, onde os hábitos angulares, cuidadosamente projetados com base na segurança dos funcionários, haviam gerado cada vez mais acertos. Então, o que que acontecia? Esses dois hospitais tinham formas diferentes de tratar os hábitos. O primeiro hospital, ele era pensado, né? Eram pensadas rotinas, incentivados hábitos que buscavam ali harmonia entre médicos, enfermeiros, funcionários. E sempre ali antecipar, prever acidentes e tudo. Então, com isso, eles tinham alto desempenho, né? Um desempenho de excelência. Agora, já o outro hospital, que é o Rhode Island Hospital, ali não era feito nenhum trabalho de cultura de hábitos. Então, o que que acontecia? Os hábitos iam se formando aleatoriamente, que é um grande erro que a gente vê aí nas empresas, nos hospitais também, que é deixar assim o barco correr. Então, foi havendo atritos entre os enfermeiros e os médicos. Os médicos mais arrogantes, às vezes não aceitavam a opinião dos enfermeiros, achando assim que eles eram inferiores. Então, os enfermeiros, para tentar contornar a situação, por serem, né, o lado mais fraco aí da corda, e tal, eles iam aprendendo a lidar com esses médicos, com esses egos, né, aprendendo ali a revisar as dosagens, a escrever no formulário com letra mais legível, que os médicos já escreviam de qualquer jeito, às vezes não dava nem para entender, sempre tentando se adaptar àquilo ali. Porém, como era um lado só que fazia isso, aquele hospital foi virando meio que uma bomba de egos, até chegar um ponto em que um dos médicos não ouviu o enfermeiro e operou o lado da cabeça errado de um paciente, que não se recuperou e morreu, parece que uma semana depois. Então, assim, esse caso evidenciou muito bem como que esses hábitos de harmonia e de cultura mesmo organizacionais têm que ser feitos de forma consciente. Nada de deixar as pessoas por conta própria e criando hábitos, porque vai virando uma cultura corrosiva. Algum de vocês já viu caso parecido em alguma outra empresa, hospital ou fato assim? Pessoal, sobre os hábitos dentro de uma empresa assim não organizada, vamos dizer assim, né? Na própria empresa que eu trabalho, alguns anos atrás, eu fui designado para fazer uns procedimentos dentro da empresa. Na verdade, os procedimentos já existiam dentro da empresa, mas não existiam pessoas responsáveis pelos procedimentos. Até que existiu um problema, e ninguém quis assumir o problema, porque não existiam pessoas responsáveis. Então fui designado para fazer a documentação e para ver as pessoas que seriam responsáveis. Por fim, como eu trabalho numa empresa pública, né, trabalho numa prefeitura, ninguém quis assumir os procedimentos e acabou que não deu prosseguimento nessa documentação. mas é um exemplo de hábitos que foram sendo adquiridos e ninguém assumiu. São hábitos estruturados dentro da empresa, mas que não são assim realmente documentados e corresponsáveis. Seguindo um pouquinho o livro aí, depois fala de um acidente que aconteceu no metrô, né? Na verdade, foi um incêndio em Londres, que um passageiro identificou que tinha lixo, fogo numa lixeira e avisou uma pessoa, um funcionário. Esse funcionário foi lá e apagou, mas não deu muita atenção, né, para o que estava acontecendo. Só que a questão é que aquele pequeno fogo era um indício de uma situação maior que ocorreu. Era abaixo de uma escada e estava acontecendo um incêndio abaixo de uma escada. Só que nessa empresa citada aí do metrô, né, administração do metrô, eles tinham regras muito rígidas de responsabilidades. Então, esse funcionário, ele foi lá e apagou, mas ele não tinha autorização para reportar para seu superior sobre o incêndio e sobre a equipe responsável. Então, existiam vários grupos definidos dentro da empresa, mas os grupos não podiam interferir no trabalho do outro. E acabou acontecendo um incidente muito grande por uma falta assim de uma liderança dentro da empresa que poderia atravessar esse bloqueio entre um departamento e outro. Segundo aí o que o Mauro comentou, eu nem tinha pensado nessa questão da crise, mas realmente, né, dentro das organizações é comum entrarmos em uma zona de conforto. Então, assim, o que eu costumo dizer que o que não, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, aproveitar essas crises, entre aspas, né, essas dificuldades que vão surgindo ao longo do tempo, e tirar lições, né? Criar novos meios de fazer coisas antigas, né? Inovar na execução, por exemplo. Nem sempre é só criar algo novo, mas inovar na execução e estar ali tirando sempre proveito do fracasso, proveito das crises, é um hábito que precisa ser implementado naquelas pessoas que querem ter alta performance, né? Que a gente aprende o tempo todo. Bem interessante isso aí. Então, nessa ideia aí, né, nesse contexto de os líderes sempre terem a razão final e não se permitirem ouvir os colaboradores no que têm a oferecer também, isso é muito nocivo. Eu atuei em uma empresa anterior por alguns anos, onde a liderança ela parece dar a autonomia e a autoridade para vários profissionais muito competentes. Mas na hora H de praticar algo que realmente vai fazer com que a empresa prospere e que vá ter resultados de excelência, ela tira a autonomia dos colaboradores dela, trazendo assim um sentimento de impotência muito grande. E esses líderes, eles pensam que estão assim tendo sucesso, que são muito amados, que são muito queridos, porém, eu mesma presenciei e por isso saí dessa empresa. Justamente porque o ambiente é tóxico, às costas, os funcionários, os colaboradores falam mal, falam palavrões, xingamentos a respeito dessa liderança. Então, é muito triste ver uma empresa que tem potencial para um crescimento, resultados maravilhosos, agir de uma maneira onde tem, assim, tipo, tampar o sol com a peneira. Vamos fazer de conta que estamos indo bem e que somos amados porque amamos e ouvimos e acatamos nossos colaboradores. Então, eu percebi em 5 anos que eu fiquei nessa empresa, muitos colaboradores com potencial altíssimo, com gabarito excelente, renomados em estudos, inclusive, que poderiam oferecer muito. Essa empresa acabou perdendo profissionais, eu sou uma dessas também. Na época, nós tínhamos muito resultado satisfatórios, muito bons no que nós desenvolvíamos, mas eu optei em sair da empresa justamente porque o ambiente é tóxico e não dá para ficar num local assim. Então, nós vamos nos sentindo muito mal com esses hábitos tóxicos, errados, quando parte da liderança. Se a cabeça está doente, o corpo padece. Boa noite, pessoal. É porque pode ser que descarregue o celular. Ainda não estou aqui com o carregador próximo. E a minha parte, eu achei um pouquinho complexa, mas depois eu reli. É o seguinte, ele conta a história de um homem que aí ele tem sonambulismo, é sonâmbulo, e tem um momento lá que ele entrou uma pessoa na van e ele reagiu assim como se fosse um assalto e acabou batendo na pessoa, só que ele estava sonâmbulo e não era a esposa dele, e quando ele se deu conta ele tinha acabado matando ela. E aí ele foi pro júri e tudinho, e chegou à conclusão, depois de muito tempo, ele foi absolvido porque o júri entendeu que ele estava sonâmbulo. E o que o capítulo fala, as páginas que eu li fala, é que quando a gente está sonâmbulo, algumas partes do nosso cérebro não se desliga. E o que a gente faz naquele período é hábito também. Então, assim, a forma dele reagir àquilo ali como se fosse um assalto era um hábito, uma forma de reagir. E aí depois ele acabou sendo absolvido por isso, porque assim, o júri entende que ele não tinha consciência daquilo. Então ele podia dizer assim, comparando com hábito, até para mudar um hábito a gente tem que ter consciência dele e decidir mudar. Porque é igual assim, quando você está sonâmbulo, você não teve consciência que praticou aquele ato, mas você fez por hábito a reação ali de reagir a um assalto. Ele fez por um hábito, era a forma que ele reagia quando se sentia coagido alguma coisa, como se fosse assim, proteção da família. Mas na hora ele acabou reagindo e era a própria esposa dele que estava lá na hora. É o capítulo do Thomas, aí ele fala alguma coisa disso. E no final eu concluí isso, que a gente decidir mudar o hábito, mas você tem que ter consciência dele, porque comparando com o sonambulismo, se você não tiver consciência, você não vai querer mudá-lo. Boa noite a todos. Meu nome é Rosana. Eu estou responsável pelas páginas a partir do número 360. E venho falar sobre algumas características sobre a formação e transformação dos hábitos. Logo na capa do livro, O Poder do Hábito, tem lá uma frase, um olhar sério na ciência sobre a formação e transformação dos hábitos. Eu penso que essa frase já diz muito do que vou tratar nesses minutos a respeito dessas páginas. Charles Duhigg, ele traz a questão do poder do hábito em sentido da formação mesmo, como é que o nosso hábito se forma. Muitas vezes nós temos a vontade, o desejo de transformação, de mudança de hábitos, atitudes, de padrão diário, de rotina, mas nós às vezes fracassamos, não sabemos o porquê, não permanecemos nessa mudança. A gente até muda, altera algo, mas voltamos para o padrão anterior. Justamente isso, um padrão. Então, no exato momento em que praticamos uma ação, devemos refletir sobre três pensamentos ou sentimentos que vêm à nossa cabeça. Essas três palavras refletem o porquê desse hábito. Exemplo, ele dá um exemplo no livro a respeito de comer cookies todas as tardes em uma cafeteria. Ele tinha o hábito de todas as tardes, por volta entre 13h20 às 13h40 da tarde, sair do seu trabalho, ir a uma cafeteria e comer um cookies que estava trazendo um resultado negativo de aumento de peso e reclamação da esposa. Então, qual é a recompensa que desejo do meu hábito, do meu comportamento? Nós devemos identificar rotina, recompensa e a deixa. Deixa é o que nos move, o que nos comanda a fazer determinada ação que se tornou padrão e que é o nosso hábito. Hábito é um padrão seguido por uma deixa. E para nós identificarmos a deixa, nós devemos levar em consideração cinco características: lugar, onde estou, hora, qual é o momento exato que costuma acontecer este comportamento, estado emocional, como estou me sentindo ou que pensamentos tenho neste momento, se há outras pessoas envolvidas ou não, e qual é a ação imediatamente anterior ao comportamento que realizo. Quando nós identificamos o loop do hábito, a deixa que funciona no padrão do nosso hábito, nós estaremos identificando a recompensa que move o comportamento. Para uma rotina melhor, é preciso planejar a deixa, escolher um melhor comportamento que ofereça a recompensa que estamos desejando. Precisamos de um plano. Então, nesse exemplo que ele coloca de comer um cookie na cafeteria todas as tardes, ele por 3 dias consecutivos estabeleceu um plano de fazer uma anotação dentro dessas 5 características. Qual é o lugar que ele estava? Então, ele sabia que era a mesa de trabalho, a hora, geralmente de 13h20 às 13h40 ele fazia esse comportamento. Estado emocional, ele saía para comer e conversar com uma pessoa na cafeteria. Outras pessoas envolvidas era, no caso, alguém que estivesse na cafeteria. E a ação imediatamente anterior, que geralmente era uma ação de trabalho, ou uma mensagem que ele passava, ou uma correspondência, ou algo na situação de planejamento de reuniões também, no escritório em que ele estava trabalhando. Identificando isso, ele vai discorrendo sobre várias reflexões ali sobre o porquê de ir, o porquê de conversar e tudo mais, mas ele começou a perceber que, na verdade, ele não precisava do cookies, que estava trazendo um resultado negativo na vida dele. O que ele precisava era apenas espairecer a mente em alguns minutos e conversar com alguém. Quando ele percebeu que a deixa dele era o padrão do horário, né? Geralmente de 13h20 às 13h40, ele percebeu que neste horário ele deveria fazer algo que trouxesse um contentamento, um prazer e que tivesse ali envolvido com uma outra pessoa. Então, ele passou a levantar de sua mesa e ir até a mesa de um colega, conversar sobre algo que não fosse a respeito da situação de trabalho para espairecer a mente naquele momento ali. Então, ele identificou o loop do hábito, o que deixava ele funcionando dentro de um padrão. E aí, percebendo que a recompensa era a distração, espairecer a mente por alguns minutos, ele conseguiu entender qual era a recompensa no comportamento dele e consegue estabelecer aí, então, um plano para a transformação do hábito, né? Então, esse hábito veio sendo transformado na medida que ele percebeu a identificação. Lá no prólogo desse livro, nós entendemos que hábito é uma escolha que em algum momento tomamos deliberadamente, ou seja, nem percebemos naquele momento que está acontecendo, simplesmente começou a acontecer na nossa vida, e depois paramos de pensar a respeito, porém, continuamos fazendo, às vezes, todo dia, né? Resumindo, hábito é uma fórmula que nosso cérebro segue automaticamente. Quando eu vejo a deixa, eu vou fazer uma rotina. Para quê? Para obter uma recompensa. Então, há muitos estudos, há muitos planos de mudança, de alteração de comportamento dentro dos estudos da psicologia. Na psicologia, esses planos de mudança de rotina são planos de implementação. Eu sou psicóloga, já vou para 20 anos de consultório, e exatamente isso eu vejo muito na prática com os meus pacientes e nos resultados que nós obtemos. São planos de mudança de rotina, planos de implementar um novo padrão de hábito, só que, assim, com resultados diferenciados e que tragam melhor produtividade, melhores resultados na realização, na satisfação, no bem-estar, dependendo do foco, do direcionamento que a pessoa necessita naquela época da vida dela, seja na parte de plano de relacionamentos, de amigos, conjugal, familiar, plano financeiro, plano profissional, de estudo, plano de saúde. Então, depende o foco do olhar em que a pessoa necessita de planos de mudança de rotina. Esses são planos de implementação. Implementar no padrão de hábito dá um pouco mais de trabalho, mas com a persistência e constância na nova atitude, o novo padrão se tornará rotina. E isso só ocorrerá se houver o diagnóstico. Então, a gente faz esse trabalho, essa atitude, e dá muito certo. Então, esse autor veio para complementar um trabalho que nós já realizamos dentro da psicologia. Há muitos estudos, inúmeros estudos a respeito disso, e o autor faz comentário disso também. Então, voltando aqui para as páginas que eu estou falando, diagnosticar a deixa, a rotina e a recompensa faz com que você ganhe o poder sobre este comportamento. Então, quando você tem o poder sobre este comportamento, em perceber a formação dele, o que leva a formar este comportamento, você consegue fazer a transformação. Ou seja, você tem muito claro, você tem visualmente diante dos seus olhos ou da sua mente o que é que está realmente acontecendo e você consegue fazer a transformação. A transformação só ocorre quando você sabe o que é que forma o seu hábito. A mudança pode levar um tempo, com ganhos, com fracassos, mas quando se tem poder sobre algo, há avanços. Então, resumidamente, de maneira breve, essa é a minha parte sobre essas 10 páginas. E, lógico, o livro continua aí depois com agradecimentos, com alguns apontamentos bem interessantes também. Mas, resumidamente, era isso que eu queria fazer como colocação para todos. Agradeço. Realmente, como o Maicon falou aí, as empresas elas têm utilizado do Big Data, né? É o nome que a gente dá a isso aí, que há os rastros de dados, né, que eles podem coletar de tudo quanto é coisa, desde o acesso que você tem na internet, no Facebook aí da vida, a uma compra de cartão de crédito, sabe? A localização que você envia para alguém. Então, assim, são uma grande quantidade de dados que fazem com que as empresas possam mapear o comportamento e os hábitos dos clientes. Então, assim, nesse exemplo, por exemplo, do Facebook, quando você pesquisa no Facebook ou na internet alguma bicicleta ergométrica, não sei se é ergométrica que fala, essas bicicletas de academia, rapidamente nos sites ali, no Google, em blogs, no Facebook, o remarketing, né, que é a forma que eles usam para identificar que a pessoa buscou aquilo ali, vai te perseguindo e te mostrando várias bicicletas de várias formas, de vários preços, que você, assim, se acha tão estranho, mas isso é o poder que eles têm de analisar os hábitos, né? E como está escrito aqui no livro, na página 252, esse mundo ficou muito para trás. Você ficaria chocado se soubesse quanta informação corre por aí. E toda empresa as compra, pois é o único jeito de sobreviver. Então, assim, mapear o comportamento, né? Comportamento é hábito e tudo, do cliente, virou fator de diferencial. Então, é muito interessante essa parte dos hábitos. Eu vou encerrar por aqui essa parte e vamos ver as últimas considerações aí das pessoas que vão compartilhar aí, para que a gente possa finalizar esse livro, né? Ah, boa noite. A minha parte fala sobre como eles perceberam que nós temos a tendência de aceitar melhor tudo que nos é familiar. Quando nós somos expostos a produtos, atitudes, hábitos, tudo que é familiar, o nosso cérebro ele é poupado, né, de fazer novas escolhas, de fazer nossas análises, e isso o nosso cérebro adora. Pessoal, peço perdão, mas eu gravei na minha cabeça 260 a minha página, e na verdade o meu número é a partir de 360, lá no finalzinho do livro. É que como houve o comentário aí da nossa colega anterior, vinha de encontro que eu ia falar, eu acabei me confundindo aqui no número das páginas e adiantei o meu áudio, mas me perdoem. Na verdade, o meu áudio virá no finalzinho de todos vocês, né? Na última parte será a minha, que é o que complementa e finaliza aí antes das citações e das referências. Me perdoem, mas eu confundi mesmo na numeração. Mas, de qualquer forma, eu acredito que tenha ajudado. Eu posso postar novamente depois, lá no finalzinho. Se preferirem, eu vou continuar acompanhando aqui. Então, eles verificando que é bom para o nosso cérebro, né? Porque assim evita uma demanda de energia para averiguar o que que está sendo oferecido como novidade, porque não há nenhum esforço mental. Então, eles foram e citaram vários exemplos de como poderia estar inserindo coisas novas no mercado, se aproveitando do fator de ser familiar. Então, houve um exemplo que eles colocaram que, na época da Segunda Guerra Mundial, eles precisavam aumentar o consumo de miúdos ao invés de carne. Qual foi a alternativa deles? Eles começaram a criar receitas, como, por exemplo, o bolo de carne que eles consumiam muito. Eles pegaram esse bolo de carne e passaram a distribuir receita, incluindo nesse bolo de carne o miúdo. E as donas de casa, que foram recebendo panfletos no açougue, no jornaleiro, com receitas usando miúdos e passaram a fazer, com o tempo, esse aumento de miúdos caiu no gosto, porque se aproximava de receitas da infância, receitas familiares, e aumentou o consumo de miúdos para 50%. Outro exemplo que eles deram foi a dificuldade de inserir uma música nova. Quando a música era familiar, o rádio ia tocando e todo mundo ia ouvindo. Quando colocava uma música nova, os ouvintes tiravam da estação. Então, eles perceberam que para inserir uma música nova, ela teria que vir entre duas músicas familiares. Então, o que eles passaram a fazer? Eles queriam lançar uma música muito boa e aquela música não pegava, não pegava. Aí eles falaram: vamos colocar então de um jeito entre duas músicas familiares. E aquela música passou a tocar sempre entre duas músicas, às vezes a mesma música eles repetiam. Colocava a música familiar, colocava a música nova e colocava a mesma música familiar. E toda hora acontecendo isso, foram percebendo que as pessoas já não trocavam mais a estação. Por quê? Porque aquele som novo entre duas músicas familiares fazia as pessoas aceitarem melhor aquela música. Daí eu pensei no meu cotidiano, pensei entre alguns exemplos, eu pensei, um é que realmente quando eu percebi que quando eu vou num show, eu gosto que o cantor cante as músicas antigas ao invés das músicas novas, porque as antigas eu já sei cantar, empolgam, dá aquela animação. E quando o cantor acaba de lançar um trabalho e a música ainda não é muito conhecida, ele quer tocar aquele, antigamente dizia, né, tocava as músicas novas do CD todo no show, ficava um pouco desagradável. O que eu queria mesmo era o familiar. E outra coisa também que eu acho que as marcas usam, lançam um produto usando o layout, às vezes usando slogan, usando o nome já parecido com a marca mais famosa, né, do mercado, para aproveitar, né, esse embalo da marca famosa que mais vende, e daí o nosso cérebro não fica tanto tempo impactado por aquele produto diferente. É mais fácil, é mais confortável ele aceitar, porque ele está mais próximo do familiar. Então, isso ajuda as vendas. Então, eu concluí que realmente trazer uma familiaridade aos produtos que se comercializam pode ser favorável, né? Porque a gente já está acostumado, tem aquela região de conforto, é uma coisa que a gente já conhece, já tem boa referência, boa lembrança. Mas eu acho também que vai depender do negócio, né? Porque tem alguns casos que o que se quer mesmo é a novidade, sair um pouco daquele usual, nem que seja só por aquele momento, como é o caso da moda, em que as coisas vão e voltam, né? É lançada uma novidade, mas com o tempo se volta em outras décadas buscar informações que já foram usadas. Então, a gente tem que ver o que que se adequa melhor ao nosso negócio. É mais uma forma de fazer um teste. Gostaria de parabenizar aí a Patrícia. É, parabéns, viu, Patrícia? Sua participação também foi muito boa. E é isso mesmo, né? O cérebro da gente, ele é programado, né? Foi criado, foi desenvolvido, né, ao longo dos anos, provavelmente, para economizar energia. Então, assim, quando a gente se depara com algo novo, totalmente novo, causa estranheza no subconsciente da gente, e a gente tende a se afastar, né? E essa questão aí do exemplo do bolinho de carne é bem verdade. A gente vê isso em todo o tempo, né? É, nas propagandas, às vezes vai lançar ali um tipo de sopa, um tipo de alimento, aí vem aquelas cenas de família, às vezes com a avó, com a mãe, para que a pessoa sinta que aquilo é meio que familiar e não venha, e o cérebro não cause aquela repulsa inicial, né? E com relação às músicas, nossa, é o que a gente mais vê. Tanto que a música brasileira, por exemplo, ela teve um declínio surpreendente nos últimos anos. O nível de qualidade caiu lá embaixo. Você vê, por exemplo, sertanejos, dá para perceber que a base das músicas é praticamente a mesma, até o ritmo. Se você estiver distraído, às vezes você não percebe que trocou de música, né? O funk tem acontecido muito, enfim. Tem algumas forçações de barra aí, das gravadoras, focando nessa questão de não mudar muito a música. Às vezes muda a letra, às vezes muda a composição, mas não muda tanto. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso aí para que a gente não possa ser induzido, né? Obrigado pela participação. Vamos seguir em frente. Muito bom, Regina. Eu creio que dessa parte aí que você ficou encarregada, o principal que me chamou atenção e que é importante a gente enfatizar é que a mudança, ela é possível, né? Nós podemos mudar, basta que a gente queira e una-se a isso aí uma força de vontade, uma fé e realmente vontade de mudar, né? E assim, identificar a rotina, super importante, a recompensa, a deixa e ter um plano para executar tudo isso aí, né? Então, muito obrigado. Agora a gente vai finalizar com um comentário sobre o áudio aí da Rosana. E assim, realmente, essa questão que a gente colocou aí para ler 24 livros durante esse ano é uma barreira a ser rompida e um hábito angular poderosíssimo que vai refletir em benefícios em diversas partes das nossas vidas. Por isso eu digo que todos têm que se esforçar ao máximo para conseguir. Então vamos junto aí e vamos até o final desse desafio. Muito bom, como eu falei anteriormente, muito bom o seu áudio, viu, Rosana? E realmente, a gente conseguindo identificar, deixa, né, que aquele gatilho que desencadeia a reação toda do padrão ali do hábito é o fundamental, né? E aí a gente consegue perceber isso avaliando o lugar que isso acontece, a hora, o estado emocional, como que a gente está naquele momento, quem está envolvido e o que a gente estava fazendo antes. Quando a gente consegue identificar tudo isso, fica mais tranquilo visualizar qual que é a deixa. Aí é aquele negócio, né? Substituir. Ir tentando de uma forma, tentando de outra, estabelecendo um plano, até ver o que melhor se adapta para eliminar ali o mau hábito e ficar apenas com a recompensa, né? Substituir. Então, muito obrigado pela participação.